Filho, às vezes não precisa nem ser uma reza. É só a sua concentração. Não precisa ser só a reza, só você ficar rezando ali um Pai Nosso, rezando Ave Maria, cantando um ponto. Isso pode te ajudar, porque é o que te liga à Vó Luzia, ao seu preto velho, ao seu preto velha. Mas não é só isso. Também tem os pensamentos. E não adianta você ficar fazendo a reza, ficar cantando o ponto da Vó Luzia, pensando, poxa vida, eu podia estar numa festa agora, né? Poxa vida, eu podia estar fazendo outra coisa agora. E não adianta mesmo você ficar pensando, cantando, rezando. Você tem que estar em sintonia com os pensamentos também. Tio, a alma é a luz de cada um. É o? A luz de cada um. A luz de cada um. Se você sempre plantar o bem, a caridade, o amor, mas fazendo isso de corpo e alma, não só para mostrar para os outros, porque tem muita gente que faz isso, né? Faz as coisas, mas só para mostrar para os outros que está tentando ajudar, que está fazendo, mas não faz de corpo e alma. Mas você fazendo de corpo e alma, mesmo que ninguém saiba, você vai e ajuda uma pessoa, com todo o seu coração. Aí você está ganhando sua luz. Fazer pra mostrar é fácil, né, filho? Você fazer, olha o que eu tô fazendo, que bonzinho que eu sou, tô dando comida pra essa pessoa, só pra mostrar. Não é muito melhor você chegar. Oi, Angola! Oi, Viva Angola! Graças a Deus. Salve. Muito obrigado pela oportunidade de estudo com vós, viu, vó? Agradeço. Convidar a vó a se sentar, vó? Quer ajuda, vó? Ainda tá nova. Ainda tá nova, né? Quer sua velhinha? Ô, vó, qual é o vosso nome? Vó Luzia de Angola. Vó Luzia de Angola. Por que tem esse nome de Angola? Ele tá querendo saber de onde a vó vem, né? É pro pessoal saber de onde a vó vem? De onde a vó vem, é? Não, eu disse que é pra você saber de onde a vó vem. Tá, você tá bom. Perguntando. Isso, tá bom então, vó. Ô, vó, a senhora quando disse que é nova, a senhora desencarnou com qual idade? Agora você pegou, quer dizer que a vó também não é tão nova assim. Foi só a gente falar mesmo, que é pra não revelar a idade da velha. Tá certo, então. Ô, vó, quando as pessoas vão chegando numa idade mais avançada, elas gostariam de ter menos idade. Como faz pra combater não só a vaidade de estar sempre novo, mas aceitar esse momento de uma idade mais avançada? As pessoas têm que entender que a idade vai chegar uma hora ou outra, né? É. Não tem como parar a idade. Se você tivesse como parar a idade, eu vou te parar quando era novo, né? É verdade. Tem que aceitar que com mais idade tem mais conhecimento, né? É. Não é só assim, ficou velho, ficou feio. Não, ficou velho, ficou mais bonita. Que tá mais esperta, sabe mais das coisas. Né? Claro, claro. Você tem mesmo sabedoria que você tinha quando você era criança? Não. É. Tenho menos, então, vó. Obrigada. Tá certo. Com o tempo a pessoa vai pegando sabedoria, né, vó? Sim. Tem que considerar isso como uma coisa boa. É, não é? Sim. O conhecimento não é uma coisa boa? É. Você passar por tudo na vida não é uma coisa boa? É. Porque se você ficar só com criança, você vai crescer como? Não crescer de idade, não crescer de tamanho, mas crescer aqui. Como é que você vai crescer? É. Mas você vai ficar brincando na terra igual criança? Vó, a senhora fica com a mão nas costas? Tá doendo as costas, vó? A minha não, minha filha. Como que as costas do morto vai estar doendo? Como é que as costas do morto vai estar doendo, vó? É. Tá doendo as costas do menino, vó? Não sei, não. Deve estar, né? Claro. Ô, vó, qual que é o significado da vida? É difícil falar do significado da vida, porque cada um tem a sua vida. Qual é o significado da sua vida? Ah, pra cada um é uma coisa, é? É, cada um busca um significado pra vida. Cada um é um ser único, não é? É. Você não é igual a outro menino, que é igual a outra menina, que é igual a outro menino, não é? Então cada um é uma centelha única. Cada um é uma luz própria. Então cada um tem o seu significado pra vida. Ah, claro que sim. Vovó, às vezes as pessoas são abandonadas nos asilos e se sentem injustiçadas porque cuidaram tanto dos outros e agora os filhos que poderiam cuidar delas não o fazem. Que conselho a senhora dá, primeiro para quem foi abandonado num asilo, depois para quem abandonou? Olha, primeiro para quem foi abandonado é dizer que ainda não está morto, né? Então é o quê, ainda vó? Tem vida. Primeiro, eu queria dizer para quem foi abandonado, é que você não está morto. É. Então, você ainda tem vida. Então, você não precisa ficar se apegando no que o outro fez para você. É. Senão, é isso que você vai terminar vivendo. Você já está velho e vai continuar vivendo cada dia pensando no que o outro fez para você. É. Aí, você sempre vai ficar remoendo aquilo, aquela energia de abandono. Você tem que continuar vivendo sua vida. Você tem que buscar o que ainda te alegra. Tem que continuar vivendo a sua vida e tem que buscar o que ainda te alegra. É. E pra quem abandonou, aí é mais complicado, né, vô? Porque às vezes abandonar quem criou você a vida toda fica difícil também, né? Tem que ter um pouquinho de consciência. A pessoa fez tudo por você, você vai lá e vai abandonar ela só porque ela ficou velha. Não é porque tá velha que estragou, não, né? Então, tem que cuidar. É. Tem que saber amar o próximo. Não foi assim que o senhor disse? Sim. Então. Tem que saber amar o próximo. Sim. Claro. Saber amar o próximo seria cuidar das necessidades dele, sobretudo quando ele estiver num momento de fragilidade? Sim, porque ele não cuidou de você quando você esteve num momento de fragilidade? É, realmente. Então, não acaba sendo uma troca? É. Você não acabou de fazer por ele o que ele fez por você um dia? Sim. Então, ele podia muito bem ter te abandonado, não podia? É. E ele não fez, ele não cuidou de você. Quando era bebê, claro. É. Claro. Quando você era bebê, você sabia fazer as coisas? Fazer o que tinha que comer? Não, né, filho? Ah. Então, quando você fica velho, tem velho que também não sabe mais fazer as coisas, porque já tá bem velho, né? Então precisa de alguém para fazer também. É. Se ele fez um dia por você, por que você não pode fazer por ele um dia também? É. Não tem porquê, né? Por que as pessoas ficam doentes, vó? Aí você me pegou. É. Ai, por que as pessoas ficam doentes? Filho, é uma coisa muito complicada de se dizer. É. Pode ter muitas coisas para a pessoa ficar doente. Não quer dizer que você ficou doente só por causa do espiritual. Não. Não. Não é tudo espiritual, filho. Nem tudo é espiritual. É. Esse é o problema de algumas pessoas. As pessoas acreditam no espiritual? Acreditam. Isso é bonito? É. Mas também coloca tudo a culpa no espiritual. Eu tropeço na rua, é culpa do espiritual que eu não fiz negócio pro preto ver e me derrubou. Mas não, você que não prestou atenção onde você estava andando. É a mesma coisa, doença. Não quer dizer que você ficou com a gripe, porque o espiritual falou, você vai ficar com a gripe. É. Fala. Quando existe a obsessão, como devemos combatê-la? Rio, primeiro de tudo, é firmar o pensamento. Que se você tiver pensamento fraco, com a cabeça só pensando bobeira, só pensando coisa ruim, aí você vai ser um obsediado mesmo, né? É. Porque você tá abrindo sua cabeça para só coisa ruim. Então, primeiro de tudo é aqui, ó, pensamento. Quanto mais pensamento bom, quanto mais você pensar quando você tá triste, quando você tá anuado, você tem que pensar assim, isso não é meu, isso não me pertence, isso não vai me atingir. Ah. Porque assim tem que ser. Sim. Que se você ficar pensando, puxa vida, eu tô triste, puxa vida, eu tô tão sozinho. Que energia você está trazendo para você mesmo? É só energia de coisa triste, de coisa ruim. Então, primeiro de tudo, é o pensamento. E também é buscar um auxílio, um espiritual. Até mesmo se você não for espiritual, uma reza também é um jeito, não é? É. Então, cada um tem sua fé, cada um tem seu jeito. Claro. Qual que é a sua religião, vó? Você está dizendo quando eu vou era vivo ou depois da vou ter feito a passagem? Hoje. Hoje minha religião é o amor. É o amor. Isso quer dizer que se a senhora precisar ajudar alguém lá na evangélica, na católica, a senhora vai. Pô. Todo mundo precisa de ajuda. Não é só porque eu trabalho na Umbanda que eu só vou ajudar quem trabalha na Umbanda. Olha. Se você está pedindo uma coisa com fé, se você está pedindo uma coisa com o coração, a avó vai estar lá para ajudar. Uhum. Mesmo se você não, nem mesmo se você não gostar do Umbanda, a avó vai estar lá para ajudar. É. Que você está precisando naquele momento. Quando a pessoa é adolescente, gosta da Umbanda e a mãe diz, eu não gosto. Então, tu não vai. A pessoa deve ir escondido, mãe? Sim. E escondido, eu acho que não é bom. Porque aí, se sua mãe descobrir, ela não vai ficar brava? Vai. Então, não é melhor você explicar, você mostrar o que está acontecendo, você mostrar que está tendo uma mudança na sua vida, que você está melhorando. Que aí até ela pode começar a ir do que ser escondido. Sim. Porque se você for escondido, aí que ela não vai gostar mesmo. Se você está fazendo uma coisa escondida. Aí que ela vai pegar mais raiva de um bando mesmo. Que ela vai falar, tá fazendo ele escondido. É. Não é muito melhor você levar, você mostrar, você explicar e mudar esse pensamento? É. Que aí a Umbanda vai ganhar mais uma pessoa. Claro. Então, e ele conversa com a mãe diz, não, não gostei, você não vai. Ele tem que esperar ele ficar de maior, é? Enfim. Tem que dar um jeitinho de ir também, né? Não vou dizer. Porque se a pessoa gosta, vai ser meio difícil ferrar a mãe querer proibir, né? Você, quando era criança, não fazia também algumas coisas escondidas? Fazia. Então. Mas é aquilo, filho. Pelo menos tem que tentar primeiro, né? Ah. Não dá pra me dizer, ó, você não vai, você já vai direito escondido. Não, pelo menos tenta mudar um pouco. É. Tenta mostrar que é um banda, tenta mostrar a energia, tudo bem que tá fazendo. Mas se ela não gostar, você tem que dizer que respeita isso. Porque você não pode bater de frente. Porque aí é pior. É pior, é. É pior para os dois. É pior para a pessoa que está batendo de frente. É pior para a mãe que está ficando brava. Pior é ter bombando, que vai ganhar a maior pessoa que não vai gostar. Qual que foi a situação mais difícil que a avó já viveu? Com o preto velho, essa é uma pergunta até que faz, porque já viu o preto velho não ter passado uma situação difícil quando vivo? É. E aí tem muito preto velho, porque ele passou por muita situação difícil. Difícil demais. A situação mais difícil que a avó passou, você está falando em vida ou depois em da vida? Depois não vai falar depois da vida, avó. E a situação mais difícil em vida, filho, é você ver todas as crianças ser tomadas da mãe na cinzada. Ai. Porque não era assim, você tinha um filho, esse filho ia ficar criado com você, ia ficar ali com você ia poder cuidar dele, nada disso. Chegava numa certa idade, o filho era levado para trabalhar, para ser vendido. E assim, né? Então isso é difícil. Certo. E depois da morte, pô? E depois da morte, primeiro de tudo, você entende, né, filho, que você morreu. Uhum. Porque seu avô não tinha todo esse conhecimento de espírito. Não tinha? Não, quando a avó morreu, a avó não tinha. A avó viveu muito tempo na senzala. Então a avó não tinha todo esse conhecimento de espírito. Uhum. Aí depois que a avó começou a aceitar, que a avó começou a entender que eu já tinha feito a passagem. Aí depois disso a avó não teve mais muito momento ruim, não. Não teve. Aí só foi um momento de luz mesmo. Uhum. O que a senhora sugere que as pessoas façam para ter momentos de luz depois da morte? Filho, primeiro de tudo, é você aceitar o que aconteceu. Porque uma hora ou outra ia acontecer, não é? É, sim, senhora. Então, o primeiro de tudo é você não ficar com aquele pensamento de poxa vida, eu deixei tanta gente aqui. Poxa, eu trabalhei tanto, eu vou deixar minha casa aqui. Filho, você não ia levar isso de jeito nenhum. Ninguém que fez a passagem levou. Por que eu sei que ia levar? Né? Então, o primeiro é isso. Você aceitar. Porque senão você vai ficar lá, vivendo a mesma coisa. Mesmo depois de ter feito a passagem, você vai querer ficar continuando aqui. Você tem que entender que você passou agora por recomeço. É mais um momento de aprendizado. O desencarnar é isso também. É mais um momento de você aprender. É mais um momento de você ganhar mais luz. A avó aqui, a avó está trabalhando agora, não está? A avó está ganhando luz. Por que você não pode, depois que fizer a passagem, também trabalhar? Claro que sim. Se a pessoa trabalha a vida inteira e ainda ouve a avó falando que vai ter que trabalhar depois da morte, ela já não quer mais morrer, vó. Trabalha mesmo depois da morte, vó? É, filho. Mas nem trabalha igual vocês trabalham aqui, pegando peso, fazendo casa, fazendo essa coisa. Não, filho, é um trabalho diferente, né? A avó não fica fazendo essas coisas, não. Já se viu a avó fazer isso. É outro tipo de trabalho. É trabalho com a energia, trabalho ajudando. Tem muitos médicos no espiritual. É esse tipo de trabalho. Que tipo de trabalho tem no mundo espiritual, vó, que não tem aqui? O que a senhora falou, lidar com energia, né? É, isso também não tem aqui, né? Não a mesma energia. Também, filho, muita ajuda de espírito que desencarnou. Como é que você vai ajudar um espírito assim que desencarnou? É. A gente que tem que ajudar, né? Ah. Entendeu? Sim. É esse tipo de trabalho. Ajudar os espíritos que não aceitou, que fez a passagem. Os espíritos que estão apegados ainda com a matéria. Uhum. Apegados ainda com as pessoas. Entende? O que que faz uma pessoa não aceitar que desencarnou? É o que eu vou estar dizendo. É o apego com tudo material. Ah, o apego. Apego com a família, porque acha que nunca mais vai ver. O apego com o bem material, porque acha que vai perder tudo. O apego com as terras, porque acha que vai perder tudo. Que tudo que fez em vida, perdeu. Mas tudo que você fez em vida, quando é matéria, você não ia levar de jeito nenhum. E tudo que você fez de amigo, de amor, você vai encontrar do outro lado também, uma hora ou outra. Né? É. Claro. Ô, vó. Como a gente faz para falar com Deus? Filho, você escuta seu coração. Porque é aí que ele está. Não adianta você fazer de tudo, rezar, mil Ave Maria, mil Pai Nosso, não sei de coração, né? Não é muito melhor você se deitar na sua cama e conversar mesmo? Não estou pedindo nem para você rezar um Pai Nosso, estou falando para você conversar mesmo, de coração. Não é muito melhor de ser feito de coração, ser feito de corpo e alma? É. Assim você não vai ser mais escutado que você ficar rezando, rezando, rezando, rezando, só da boca para fora? Uhum. Não precisa nem saber rezar para conversar com ele. Uau. Então, quando fala assim, escutar o coração, daí a pessoa diz assim. Então, o médico fala com Deus toda vez que atende um paciente, bota o aparelho no coração e escuta o coração. O que, que quer dizer escutar o coração, vó? Filho, escutar a voz da sua alma. Aham. Não é do corpo que a avó tá falando, não. Vai escutar o coração, você vai escutar o quê? Vai ficar fazendo tum, tum, tum. Então... só isso você vai escutar. Isso não é a voz de Deus, não. É escutar a sua alma. A alma. E o que é essa alma, vó? O que é a alma? Filho, a alma é a luz de cada um. É o? A luz de cada um. A luz de cada um. Claro. E como é que faz para a gente ter mais luz? Você plantando bem. Plantando bem. É. Aham. Se você sempre plantar o bem, a caridade, o amor, mas fazendo isso de corpo e alma, não só para mostrar para os outros. Porque tem muita gente que faz isso, né? Faz as coisas, mas só para mostrar para os outros que está tentando ajudar, que está fazendo, mas não faz de corpo e alma. Mas você fazendo de corpo e alma, mesmo que ninguém saiba, você vai e ajuda uma pessoa, com todo o seu coração. Às vezes você está ganhando sua luz. É, realmente. O que fazer para mostrar é fácil, minha filha. Você fazer, olha o que eu estou fazendo, que bonzinho que eu sou, estou dando comida para essa pessoa, só para mostrar. Não é muito melhor você chegar, dar comida para a pessoa, de coração, sem pedir nada em troca? É melhor, vó. Vó, é legítima a pessoa trabalhar pela evolução? Porque daí ela está trabalhando em troca de alguma coisa, né? Como é que é isso? Pode. Você trabalhar só para a sua evolução? É. Mas você trabalhar pensando só na sua evolução, sem pensar em mais ninguém, sem querer ajudar ninguém? É. Assim? É assim. Assim você vai estar evoluindo como? Como é que você vai evoluir só pensando em você? Ah. Você veio sozinha nesse mundo? Não. Você não precisou de alguém? Sim. Então... Você vai fazer tudo sozinho, sem pensar em ninguém? Não. Como é que você evolui sozinho? Você tinha aprendido a andar se você tivesse nascido sozinho? Você tinha aprendido a falar se você tivesse nascido sozinho? Então assim é. Então assim é. Você não pode ficar só pensando no ser, só pensando na sua evolução, só nas suas coisas. Oh, eu vou fazer isso porque assim eu vou ser melhor. Pra mim mesmo. Assim você não tá sendo melhor pra nem você, nem pro outro. Realmente. Vovó, existe o pecado? Sim, o pecado existe. Mas não é tudo que é pecado, né? Porque muita gente acha que qualquer coisa que faz hoje em dia é pecado. Também não é assim. Mas o pecado existe. Mas não é o pecado, isso é pecado que você está fazendo. Não, filho, o pecado que você faz com você mesmo. Quando você deseja o mal, quando você fere outra pessoa sem nenhum motivo. Mesmo se tiver um motivo, precisa ferir a outra pessoa? Você não vai ser uma pessoa muito melhor se você perdoar? É. Jesus Cristo não foi crucificado? Ele feriu alguém? Sim. O que ele fez? Ele perdoa, não perdoa? É, realmente. Então, o pecado existe, mas quando você fere o outro, não só ferir na carne, mas ferir no pensamento, ferir na alma, ferir nas atitudes, nas palavras, entende? Sim. Vovó, a senhora falou assim, que existiu dificuldade quando estava encarnada e depois desencarnada. Mesmo sendo espírito de luz. Então o senhor está ensinando a gente que não devemos temer as dificuldades e nem achar que elas não vão vir. Filha, a dificuldade tem que existir. É o equilíbrio. Como é que você vai melhorar? Como é que você vai evoluir sem uma dificuldade? Se não tiver uma dificuldade, você sempre vai viver a mesma coisa. Você nunca vai querer crescer. Então com a dificuldade... O que, que acontece? Agora você tem que passar uma barreira, você tem que pular essa pedra. Aí vem outra dificuldade maior. Aí você tem que lutar, você tem que crescer para passar essa outra pedra. Aí vem uma pedra maior. E assim vai. E nem depois de morto para, você tem que continuar crescendo. Qual que é a importância do humor na vida do ser humano? Ah, filho, é tudo importante, né? A avó gosta de ser bem-humorada. Você acha que eu vou gostar de vir aqui e ficar assim, ó? Poxa vida, a avó sofreu tanto. Ui, o que, que ia mudar na vida da vó? A avó já fez a passagem mesmo. Já acabou, já todo aquele sofrimento que eu passei agora. Tem um momento de sorrir, né? É. Sem felicidade a gente não vai pra frente, não. Vai ficar sempre aqui, triste, triste, triste. Como é que você vai ajudar alguém triste? É melhor ajudar a pessoa com um sorriso, que a pessoa é triste. Se uma pessoa é triste chegar pra te ajudar, você vai pensar o quê? Puxa vida, essa pessoa tá pior que eu, como é que ela vai me ajudar? Agora, se você não apesar sorrindo, você não vai ficar sorrindo também com ela? É. Então, essa é a importância. Por isso que eu gosto de ser assim. Claro. O que leva as pessoas, no seu ponto de vista, à depressão? A depressão, pelo jeito, é um meio complicado, né? Que você já falou com o índio também sobre isso, né? Meu Jesus, eu estou sofrendo mesmo com isso. É. Mas é isso, filho. É você viver sempre na tristeza. Sim, é um problema que às vezes você pensa, poxa vida, eu não vou conseguir passar por isso sozinho. Mas muitas vezes você nem quer ajuda de outra pessoa. Você fica naquela, poxa vida, eu preciso tanto da ajuda de alguém. Aí chega uma pessoa para ajudar, você fala, não, eu estou bem. Não, eu estou muito bem, não estou triste, não. Não precisa de ajuda de ninguém. Mas tem que saber quando você precisa de ajuda também, né? Não é tudo que a pessoa vai chegar, pegar todos os problemas no colo e jogar fora, né? Então você tem que saber que você precisa de ajuda. Pois é, passar aquele momento triste. E é por isso que eu vou gostar de ser bem-humorada. Como é que eu vou ter depressão sorrindo todo momento? Não tem como, né? É. Eita, vó. Vó. É certo uma pessoa incorporar um erê numa festa de aniversário dos outros? Filho, de errado você incorporar fora de um terreiro, né? Ah. Já começa o erro todo aí. Porque se você incorpora no terreiro, tem todo um preparo, não tem? É. Você não tem que tomar um banho, você não tem todo aquele preparo antes, você não está de branco, você não está num lugar protegido espiritualmente. É. Aí você vai incorporar lá no meio da festa. E aí? E tudo que pode estar passando por ali? Mas você nem sabe se você está incorporando um erê mesmo, você está incorporando muita coisa lá que está se fingindo de erê. Ai. Não é? Claro. Então é isso aí. Não pode ficar incorporando em qualquer lugar assim também, não. Você acha que a avó ia ficar vindo assim em qualquer lugar? Se o seu médium estivesse numa festa e o amigo dele caísse no chão, e a amiga do amigo do seu médico estivesse ali junto, falava, pô, tu conhece aí, tu incorpora a vó Luzia, traz ela aí pra ajudar ele, pô. Ela vem, ali tem um galho de arruda já, tira um mal dele. Qual deveria ser o comportamento correto dele? Trazer a senhora e ajudar o menino que caiu no chão? Filho, eu só vim porque me foi permitido, não foi? Pô. Não teve a permissão de muito para eu poder vir? Uhum. E assim ia ser também. Eu não ia poder vir assim em qualquer lugar. Eu podia até chegar no ouvido dele e falar, olha, pede para a vó vir que a vó sabe o que tem que fazer. Mas a vó também não ia vir assim em qualquer lugar, só porque ele tá chamando. Não é assim também, não. Não é, vó. Tem até um ponto aqui, vó, que estão me inspirando aqui para inventar para a senhora. Que é assim, ó. Oi, chama, oi, chama, oi, chama. Oi, chama que a vó Luzia vem. Mas tem que ter o lugar certo, né, vó? Tem que ter o lugar certo, não pode ser em qualquer lugar. Oi, chama que a vó Luzia vem, se for no lugar certo. Pode colocar isso no ponto. Claro que sim. Então, vó. É, a Umbanda é coisa séria pra gente séria, não é? É. E o que que é... Como ser sério pra Umbanda sem perder o humor? Filho, é você levar a sério o que tem que ser levado a sério. Uhum. Você não pode chegar na frente de altar e ficar brincando. Mas no momento que você estiver fora com todos os seus irmãos, você não pode ficar brincando? Esse é o momento de brincar. Agora colocou o branco e tá aqui dentro, aí não é o momento de brincar não. Aí é o momento de levar a sério. A avó tá brincando porque ela já tem o espírito, né? É. Claro que sim. Ô, vó, quando a gente pensa no suicídio e o que leva ao suicídio, a gente muitas das vezes culpa os familiares por não ter dado um ouvido, por não ter dado um amparo. É realmente sempre culpa dos familiares o suicídio de alguém? Filho, o suicídio é uma coisa muito complicada de dizer. Porque não é só o motivo dos familiares. Muitas vezes nem é culpa deles. Às vezes é você mesmo com seus próprios pensamentos. Ah. Com suas próprias angústias. com suas próprias, como diz, você ficar triste com o mundo, você ficar decepcionado às vezes com você mesmo, você passar por uma situação que te deixa muito triste. E muitas vezes as pessoas até querem ajudar, mas você se colocou num lugar tão difícil de ajuda, tão para baixo, que aí mesmo que a pessoa tente ajudar, você não percebe isso. Entende? Então claro. Não é só culpa dos familiares. Não é só culpa dos familiares, né? Às vezes nem é culpa dos familiares, filho. Porque muitas vezes eles querem te ajudar, mas você está tão para baixo, você está tão triste, que você não percebe essa ajuda. É por isso que a gente ajuda no espiritual, com banho, com as ervas, acendendo um velado, fazendo uma reza. Claro. Vovó, por falar em reza, qual que é a importância da reza para a pessoa sair de uma vibração, às vezes, um pouco menos positiva, e ir para uma vibração de mais sintonia com o espírito, como a avó Luzia de Angola? Filho, às vezes não precisa nem ser uma reza. Uhum. É só a sua concentração. Não precisa ser só a reza, só você ficar rezando ali um Pai Nosso, rezando Ave Maria, cantando um ponto. Isso pode te ajudar, porque é o que te liga a avó Luzia, ao seu preto velho, ao seu preta velha. Mas não é só isso. Também tem os pensamentos. E não adianta você ficar fazendo a reza, ficar cantando o pão da avó Luzia, pensando, poxa vida, eu podia estar numa festa agora, né? Poxa vida, eu podia estar fazendo outra coisa agora. E não adianta mesmo você ficar pensando, cantando, rezando. Você tem que estar em sintonia com os pensamentos também. A pessoa está em casa dizendo, eu sei que estou sendo traída e a avó Luzia pede para eu guardar o bom humor. Como? E a senhora daqui conselha. Só que você está sendo traído, você morreu? Você não tem uma vida ainda? Você não pode conhecer um monte de gente ainda? Mas se não te faz bem, filho, coloca pra fora, né? Tem muita gente jovem aí que passa por isso, que pensa, poxa vida, eu vou traído. Nunca mais vou encontrar alguém igual. Por que você não pode encontrar alguém melhor? Alguém que vai te dar valor. Não é? Não é só porque você foi traído que a vida acabou. Ainda tem muito para viver pela frente. Então vamos viver tudo isso. Vovó, que mensagem a senhora daria para um espírito que vive perseguindo encarnados porque ele juntou uma fortuna e o pessoal gastou sem o respeito pelo suor dele? O que eu vou dizer para esse espírito? O que a senhora aconselharia a um espírito que pode estar ouvindo a gente? E que está nessa situação. Ficou com ódio porque gastaram o dinheiro que ele que ganhou. Que ele pare e pense se todo esse ódio levou a algum lugar. Se todo esse ódio fez com que o dinheiro dele voltasse, ou que ele voltasse à vida. A avó tem certeza que não, né? Então, para que tudo isso? Não é muito melhor você conquistar outras coisas? Outras riquezas? Uma riqueza espiritual? O amor? O perdão? Não é muito melhor que dinheiro? Você conquistar um amigo de verdade, não é muito melhor que você conquistar só o dinheiro? Ele já sabia que não ia levar todo esse dinheiro. Uhum. Então, não tem como voltar. É muito melhor você levar o amor, a luz, do que levar todo esse dinheiro, que desse lado de cá não dá para gastar nada. Não dava. Claro que sim. Quando a pessoa, eu vou cobrar, eu encontrei ele, agora eu vou cobrar. Porque na outra vida eu caí, eu tinha um bom emprego, tinha família, porque ele me traiu. E a pessoa por traição vai arrastando aí o ódio por milênios. É a mesma resposta, vó? Filho, é o que eu disse, é o perdão. Não adianta você carregar esse ódio. O ódio não vai te levar para frente. Ao contrário. Quanto mais ódio você fica depois de ter feito a passagem, quanto mais rancor, quanto mais sentimento ruim, você não vai para frente. Você cada vez vai voltando mais, voltando mais. Claro. Ou seja, a pessoa não regride com ódio, não progride com ódio, ela regride. Isso. A pessoa, ela tem o crescimento com o que a avó está dizendo, com amor, com a caridade, com a verdade. Não adianta só você querer ficar com esse ódio todo. Você só vai acabar regredindo mesmo, não tem o que fazer. Você só vai o quê? Só vai acabar regredindo mesmo. Ah. Pô, como é que você vai crescer odiando outra pessoa? É. Se nenhum homem foi pregado na cruz e odiou alguém, por que você vai odiar? É, não tem sentido, né? Muito bem. Quando a gente faz uma oração pra vó Luzia e dá-lhe um cafezinho pra ela, bota no congazinho de casa, oferece uma rosa branca, a gente pode sair, que tenha certeza de estar com o corpo fechado. E se você fez isso de corpo e alma, com toda a verdade, pode ter certeza que a avó também vai estar junto lá, bebendo um cafezinho, vai acompanhar o seu dia inteiro para conversar, porque a avó gosta de conversar mesmo. Mas se a pessoa quiser fazer isso para ter proteção e não conversa? É, a avó não vai estar só conversando, né, filho? Ah. É a gente saber que eu tô ali protegendo você. Olha, a senhora protege também, ou é só os Exus? Não, filho, todos protegem. Cada um de um jeito. Cada um tem a sua linha de trabalho. Não é só porque ele é Exu que ele só protege. Não é só porque eu sou preta velha que eu só faço por coisa de preto velho. Não é só porque é erê que ele só fica brincando ali. Não, ele também trabalha. Pronto. O que o preto velho faz, então, quando não está incorporado? Filho, cada preto velho é um. Tem uns preto velho que ajuda nos resgates espiritual. Tem preto velho que ajuda na linha de cura. Tem preto velho que ajuda também na linha de proteção. Então, cada um tem a sua linha de trabalho. O que mais se pede aos pretos velhos em geral? E o que mais a senhora gostaria que pedissem? Filho, não é nem só os preto velho. Porque hoje em dia todo mundo vem sempre pedir só amor, né? É muito assim. Todo mundo vem pedir amor, vem pedir dinheiro. E nunca vem pedir coisa melhor. Mas não é amor, amor, amor. É amor de outra pessoa. Porque se fosse amor, amor mesmo, amor próprio, amor à sua fé, não só a Umbanda, qual seja ela a sua fé. Que seja amor ao próximo, amor de verdade. Aí tudo bem, a avó ia ficar feliz. Mas só ficar pedindo amor de outra pessoa, amor de outra pessoa. Só ficar pedindo dinheiro. Não quer dizer que a avó não vai tentar ajudar. A avó vai tentar ajudar. Mas não trazendo aquele dinheiro. Fazendo você correr atrás daquele dinheiro. Porque a avó não tem como trazer todo o dinheiro do mundo, né? Não tem como. A avó já tá morta. Como que a avó vai ficar pegando dinheiro e trazendo você? A avó gostaria que pedisse mais. Agradecendo, pedindo não só para você, mas pedindo para os outros também. Até mesmo para aquela pessoa que não gosta da Umbanda. Mas você sabe que ela precisa de alguma coisa. Aí você tem que pensar o quê? Mesmo que ela não goste, que ela também seja ajudada, que ela também seja protegida. Claro que sim. Vovó, como a gente pode auxiliar um recém-desencarnado? Vocês viram? É. E viu. Olha, o primeiro de tudo é deixando ele ter feito a passagem em paz. Porque muitas vezes era uma pessoa querida, aí a pessoa fica, oh, poxa, por que ela foi? Não era para ela ter ido, era para estar aqui. Como é que esse espírito vai fazer a passagem em paz assim? Aí quem vai ficar pensando, poxa vida, eu fiz a passagem, mas eu quero ficar perto. E não vai crescer. Então, primeiro de tudo, é você entender isso. Você está em paz com isso. O que mais você tem que desejar é que ela tenha feito uma boa passagem. Que ela tenha encontrado um lugar de luz. Que ela tenha encontrado um guardião na hora de fazer a passagem. É esse o auxílio que vocês têm que dar. Não é ficar nesse chororô todo, ficar, puxa vida, ela se foi, era para estar aqui, puxa vida. Isso não vai fazer a avó voltar mais. Só vai prejudicar ela do outro lado. Claro. Claro que sim. E se a pessoa disser, não, me leva junto, quero ir junto. Mas você vai fazer o quê se eu vou junto? Você não vai trazer a pessoa de volta? Não tem como, já foi, né? Não adianta nada você falar isso. É pior, né? Essa energia que você está traindo para você. Então você tem que pensar que ela foi para um lugar melhor, né? Não é muito melhor você pensar nos momentos bons da pessoa que fez a passagem do que ficar pensando que ela fez passagem, que você não vai mais ver ela. Quem disse que você não vai mais ver ela? Ela não pode estar ali te ajudando no espiritual? Ela não pode estar ali todo momento do seu lado do mesmo jeito? É, claro que sim. Então, se a gente quer receber uma ajuda, mas não quer pedir, a gente só dá umas indiretas. A senhora não acha que é o melhor jeito para não passar vergonha? Ué, por que você não pode pedir? Muita gente tem dificuldade, né? Fio, a pessoa que tem dificuldade de ir lá e falar, por que a pessoa não pode pedir antes de dormir no seu pensamento? A gente não escuta só quando... Eu não escuto só quando eu tô nesse médium aqui. Eu também escuto quando eu tô fora dele, não escuto? Se você pedir com fé, se você não pedir com alma, a avó não vai escutar do mesmo jeito? Então, pra pessoa que tem dificuldade de chegar no fim de entidade e falar, eu falo, deita, concentra e pede, que alguém vai estar ali escutando, seu guardião vai estar ali escutando. Claro que sim. Quando a gente acende uma vela pro preto velho, tem que firmar o pensamento ou a vela por si tem uma magia de alcance que leva a nossa oração mais forte no ouvido ali do preto velho? Tem que firmar o pensamento, né, filho? Que acender vela para acender vela, quando esse negócio dessas luzes acaba, também vocês acendem vela. Então imagina o tanto de preto velho que tá escutando essas velas que vocês acendem quando fica tudo escuro. Então a força tem que ser do pensamento também. É por isso que a gente usa as velas. Não quer dizer que toda a força está ali na vela. Mas quando eu te entrego a vela, quando você vai acender, ali você está firmando seu pensamento. Porque é muito fácil eu falar, olha, eu firmo o pensamento na avó. Aí a pessoa vai ficar pensando, não, se eu firmar só o pensamento, a avó não vai estar escutando. Aí a avó vai e passa uma vela, olha, acende essa vela, firma o pensamento na avó. Aí a pessoa vai pensar assim, agora que eu tô acendendo a vela, vou e vai escutar. Aí ela vai firmar o pensamento na avó mesmo. Pronto. Ô, vó, existem oferendas feitas na Umbanda para preto velho? Sim. E quando a senhora, um preto velho recebe uma oferenda, qual que é a função dessa oferenda? Fio. A função é, olha, muitas vezes depende, né? Porque a avó pode ter passado uma coisa para você oferecer para um preto velho, para ajudar num trabalho que você vai fazer. Mas se for a oferenda de agradecimento, não é só a energia das coisas que está ali, é a sua energia também. É a mesma coisa da vela. A avó passou aquilo por uma forma de você concentrar a sua energia de agradecimento, toda essa energia boa, ali você vai estar concentrando. Porque a avó também não precisa comer mais, né? Então não adianta você ficar colocando cafezinho, cafezinho vai ficar ali do mesmo jeito, porque você colocou e vai terminar. Claro. Vela do anjo de guarda é importante? É. Ué, você tá firmando seu pensamento no seu guardião, não tá? Ô, vó. Como que uma preta velha se sente ao ver um filho constrangido a colher ali o que plantou? Por que constrangido? É lei, né, vó? Já sabia, né? É. Não, mas... Mas você tá fazendo... Você tá colhendo a coisa que você plantou. Você sabia que você ia colher aqui, não sabia? Ah. Se você plantou coisa boa, no final você não sabia que você ia colher coisa boa? Sim. Então você planta coisa ruim, que adianta você ficar espantado com as coisas ruins que aparecem? Não foi você que quis? Então não tem você ficar constrangido. Se for uma coisa ruim que você colheu, não adianta você ficar constrangido. Você tem que levantar a cabeça e pensar que você pode evoluir agora, que você aprendeu com o que você errou. Não é? E também não adianta você colher uma coisa ruim e plantar coisa mais ruim ainda, que aí é pior. Você tem que entender que você errou. É o momento de você se perdoar e é o momento de você crescer também. Porque é assim que se aprende, né? Com os erros que se aprende. É. Então. Por que, vó Luzia de Angola, nos dias de hoje, a dor e o sofrimento ainda precisam ser grandes professores? Ih, porque parece que é só assim que vocês aprendem. Porque se tivesse tudo muito fácil, vocês não pareciam que não iam aprender nada. Porque se tivesse tudo... Tudo muito fácil, parecia que vocês não iam aprender nada. Vocês iam sempre ficar lá, indo pelo mais fácil, pelo mais fácil, pelo mais fácil. Como é que você aprende indo pelo mais fácil? Você aprendeu a andar sem cair nenhuma vez? Então, quando você caiu, você não viu que era ruim? Quando você caiu, machucava o joelho? Aí você não queria ficar em pé? Então, aí você caía de novo, machucava, aí, meu Deus, não tem que parar de cair. Então, se você não tiver pelo menos uma dificuldade na vida, como é que você cresce? Claro que sim. Vovó, quando a pessoa vai fazer caridade num terreiro de Umbanda e ficar triste porque ninguém agradece, que conselho a senhora dá a essa pessoa? Filho, e meu conselho é que se não faz caridade pensando nas outras pessoas que vão agradecer. Porque se fosse assim, todo esse espírito ia ficar cobrando, né? O agradecimento. Porque muitas vezes você ajuda a pessoa nunca mais volta no terreno nem pra falar obrigado, viu, vô? Então, você tem que fazer pra você mesmo a caridade. Pensando em que você ajudou e não pensando que a pessoa tem que agradecer, que a pessoa tem que te dar um presente de volta. Que aí não tá sendo caridade, tá sendo uma troca, você tá cobrando alguma coisa, né? Então você tem que fazer pensando que você ajudou a pessoa. Isso já não é o maior agradecimento? A pessoa já está bem? Não foi por isso que você ajudou primeiro? Para a pessoa ficar bem? Ou você ajudou para a pessoa te agradecer? Uma frase de Pai Tomás de Aruanda. Pedi para a vó comentar. Duas coisas impressionam o espírito. A fé e a falta dela. Pior que é verdade, viu, filho? Às vezes você vê uma pessoa com tanta fé, que é tão bonita. Mas às vezes você vê uma pessoa que a gente mostra, mostra o caminho, mostra tudo, e a pessoa fica, não, isso não é verdade, não, isso não está acontecendo, não, é tudo mentira. Ou a pessoa, a gente fala, toma esse banho. Ela fala, tá bom, eu tomo. Aí chega no outro dia, tomou banho, tomei, que mentira, nem comprou as ervas que era pra tomar banho, a pessoa comprou, mas tá falando que tomou banho. Que adianta? Aí a pessoa, poxa, avó, mas eu continuo com o mesmo problema, mas você tomou o banho que a avó pediu? Você nem lembrou que a avó tava lá? Nossa. Se alguém diz assim, antes de qualquer oração, você precisa se colocar diante do espelho. É preciso o autoconhecimento, vó? Até que ponto a gente deve se conhecer antes de pedir ajuda numa oração? Filho, o autoconhecimento é bom, né? Porque se você não se conhecer, você vai pedir o quê? Você não sabe nem qual é o seu problema, né? Então você tem que ver como é que tá a coisa, o que, que é realmente um problema, o que, que é um problema que tá acontecendo por causa de trabalho, causa de energia, isso é um problema que você mesmo está causando para a sua vida, porque muitas vezes pode ser isso, né, filho? Você mesmo está colhendo o que você plantou. Sim. Então você primeiro tem que ver todas as suas atitudes, tudo que você está plantando, para depois pedir. Porque não adianta pedir, sendo que foi uma coisa que você mesmo plantou. Então você tem que pedir o quê? Que é para primeiro você mudar. Não adianta você pedir um emprego, mas você não tem ido atrás do emprego. O emprego não vai bater na sua porta, não. Falando, oh, eu vim aqui trabalhar para você ganhar um dinheiro. Não, nada disso. Você que vai ter que ir atrás. E depois não adianta você ficar rezando, pedindo, poxa, eu queria tanto um emprego. E depois ficar lá deitado o dia todo. O emprego não vai te pegar no colo e te dar um dinheiro, não, viu? Claro. Vovó, a compreensão é o resultado de um caminhar. Ou a gente consegue compreender as coisas assim? Não, a compreensão é do caminhar mesmo. Porque muitas vezes acontece algumas coisas e você não entende porque aconteceu. Não só coisa ruim, mas coisa boa. Às vezes acontece uma coisa boa e você fica, poxa vida, por que será que aconteceu isso? Poxa vida, que sorte. Mas você não lembrou que você fez coisa boa. Ou às vezes acontece uma coisa ruim e você fica, poxa, por que aconteceu tanta coisa assim? Você tem que entender o que você fez também. Então é preciso ter a compreensão. Como é que a pessoa faz para saber se ela está no caminho certo? Filho, o primeiro de tudo é você olhar em volta. Você está prejudicando alguém? Você está fazendo mal a alguém? Você está fazendo mal a si próprio? Se você tiver, aí você já tá no caminho errado, né? Porque eu acho que não é assim as coisas, não é pra prejudicar ninguém. Agora você também tem que pensar assim, ó, mas eu não tô prejudicando ninguém. Mas também não tô fazendo nada pra ajudar ninguém, também não tô fazendo nada pra me ajudar, eu só tô aqui mesmo. Também não é assim. Você tem que pensar assim, viu? Eu tô crescendo, tô passando pelas dificuldades que eu tenho que passar. Por quê? Filho, você nunca vai passar por uma dificuldade maior. Sempre a dificuldade que você consegue passar. Então, se surgiu uma dificuldade, quer dizer que você consegue passar por ela. Não importa ela qual seja. Oh, meu Deus, eu não consigo arranjar um trabalho. Filho, aquela dificuldade apareceu para você se movimentar e procurar um. Então, nenhuma dificuldade aparece sem você conseguir passar por ela. E como é que a gente faz para passar por uma dificuldade com a cabeça erguida? Antes de tudo, você tem que ter fé. Não digo só fé na religião. Não sei também. Porque você, se não tiver fé em você, você vai pensar o quê? Você já vai chegar já de cabeça baixa. Já. Você vai chegar, poxa, eu já vou perder mais uma coisa na minha vida. Não, filho, você tem que pensar, eu vou conseguir. Eu tô aqui para lutar. E se eu não conseguir, eu vou tentar de novo. E se eu não conseguir, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, porque eu consigo vencer. É. Realmente. Qual que é o papel de um vô na vida de um neto, de uma avó na vida de um neto? Tio, você disse que vô é a mãe duas vezes? É isso. É ser mais uma mãe que tá ali pra te ajudar. Mais uma mãe que tá ali pra te criar. Mais uma mãe que tá ali pra mostrar tudo que ela aprendeu em toda a vida dela. Que normalmente as mães tudo bem, né? Então ela já aprendeu muita coisa na vida. Então ela tá ali pra isso. Pra mostrar todo o conhecimento que ela já passou. Pra mostrar o caminho certo de você seguir a vida. Tá ali pra tentar te proteger o máximo. Porque é bem coisa de velho mesmo tentar proteger os netos, né? É. Toda avó é assim. Ficar querendo proteger todo mundo. A senhora sugere que os adolescentes busquem a religião, não importa qual? Ou que seja apenas a Umbanda? Ou se tá feliz onde tá, que fique por lá? Filho, eu não digo só Umbanda. Mas todo mundo tem que ter uma fé. Não importa o nome que você dê para Deus. Você tem que buscar Ele. Você tem que buscar isso. Essa energia boa. Porque não é só na Umbanda que tem os pensamentos bons. Não é só na outra religião que tem só pensamento bom. Todas as religiões têm um pensamento bom. A religião. Mas é claro que tem pessoas que não têm um pensamento bom, que estão dizendo que é uma religião, né, filho? Mas aí não é culpa da religião, né? É culpa da pessoa. Então, é importante você buscar uma religião. É importante você buscar uma melhora. Porque esse é o sentido de todas as religiões. É você melhorar. É você ficar mais perto de Deus, não é? Não é isso que a maioria delas busca, né? Você ficar bem com você mesmo, você ajudar o próximo, você ficar mais perto de Deus. Não é isso? É. Não é só na Umbanda que isso acontece, né? Então é muito importante. Claro que sim. Então não importa o nome que você dá a Deus. É necessário buscá-lo com pensamentos bons. Isso. Isso mesmo. Porque não importa como você chama ele. Se você tiver com um pensamento bom, ele vai te escutar. Assim como a boa. Não importa se você chama de preto velho, chama de preta velho, não importa se você chama de espírito, não importa se você chama de morto, não importa se você chama. Se você chamar com todo o coração, com pensamento bom, a avó vai estar lá. Então, resumindo o que a senhora falou antes, não adianta querer, é necessário correr atrás dos objetivos. É, porque querer, filho, você pode querer um monte de coisa, né? Querer é muito fácil, assim é bom, se você só querer as coisas, você ganha, assim não tem como, né, viu? Você tem que correr um pouco atrás também, nada vai cair do céu, só chuva, né? É, realmente. A senhora acha, então, portanto, melhor conquistar a riqueza espiritual do que qualquer bem material? Viu, o bem material é necessário, é, Porque vocês estão vivos. Não dá para viver também sem nada. Mas também você tem que entender que você não vai levar aquilo para todo e sempre. Aquilo é necessário enquanto você é matéria. Mas coisas como amor, como perdão, como a sabedoria, isso você vai levar mesmo depois de ter feito a passagem. Então não é muito melhor você buscar mais desse e os bens materiais você buscar o que você precisa e ficar muito bem depois de ter feito a passagem? Realmente. Vó, estamos nos aproximando dos minutos finais. Mas já? Foi rápido, né? Quais são as três coisas que a senhora mais gosta de ver num médium em desenvolvimento? Filho, as três coisas que eu mais gosto de ver é ele acreditar nele, na entidade, porque não adianta você não acreditar e querer desenvolver a fé e o amor, né, filho? Porque não adianta você fazer tudo sem amor. E aí não vai pra frente mesmo. Você tem que fazer com todo o coração. Claro que sim. Qual seria a sua mensagem final para esse nosso encontro? Minha mensagem final? Agradecer todos os dias. Tudo que você ganha. Mas quando eu vou dizer tudo, não é só que você ganhou dinheiro, não é só que você ganhou amor. É tudo. Nem que seja um desafio, nem que seja um momento difícil. Que aquele momento difícil veio para depois você ter um momento mil vezes melhor. Então você tem que agradecer por você conseguir passar aquele momento. Por você conseguir viver aquele momento. Esse é o mensagem, tá bom? E o amor, né, viu? E sem amor não vai pra frente. Sem amor? Não vai pra frente. Claro que sim. A senhora dizendo sem amor não vai pra frente me fez pensar numa árvore que, né, é o amor que faz com que desde a semente chegue até o fruto e seja tão grande, né, avô? Pois é, filho. Vocês são como a semente. Sem amor vocês não vão crescer nada, só vai ficar lá no chão, na terra. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo consigo no diálogo com os espíritos, viu? Graças a Deus. Tem algum ponto que a senhora gosta, vó, que a gente podia cantar para a senhora agora, nesse momento? O que a vó veio mesmo, que eu gosto desse ponto. Pronto. Se eu fizer, da vó. Oi, viva Angola! Oi, viva Angola! Salve a subida de Valuzia, graças a Deus. Senhor Leonardo Martinez, bem-vindo novamente, viu? Obrigado. Como é que o senhor está se sentindo agora? Muito bem. É? Muito mais calmo. É? Como é que é incorporar uma preta velha? Uma energia inexplicável para mim. É. Uma energia muito calma. Faz tempo que você trabalha com ela na incorporação? Faz 2 anos. 2 anos já? 2 anos. Claro que sim. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estudo através hoje do seu aparelho mediúnico, viu? Obrigado. A alma é a luz de cada um. É o? A luz de cada um. A luz de cada um. Se você sempre plantar o bem, a caridade, o amor, mas fazendo isso de corpo e alma. Não só para mostrar para os outros. Porque tem muita gente que faz isso, né? Faz as coisas, mas só para mostrar para os outros que está tentando ajudar, que está fazendo, mas não faz de corpo e alma. Mas você fazendo de corpo e alma, mesmo que ninguém saiba, você vai e ajuda uma pessoa. Com todo o seu coração. Às vezes você está ganhando sua luz.